bem bem bem bem bem inai fas kencong kampus hijau inai fas selalu berjaya bem bem bem bem bem bem inai fas kencong kampus hijau inai fas selalu berjaya. سيدنا محمد حبيبنا